Estou recebendo aqui no estúdio o Marcos Siríaco Martins, ele que é coordenador do 15º Congresso Latino-Americano de Software Livre e Tecnologias Abertas, mais conhecido como LatinoWare. Bom dia. Bom dia. Satisfação recebê-lo aqui no nosso estúdio para falar aí deste evento que neste ano, né, ele tem uma grande novidade. Essa novidade é justamente a mudança de local. Não vai mais ser lá no Parque Tecnológico Itaipu neste ano? Não, não vai mais ser, assim... Nós fomos fazendo no parque enquanto tínhamos condições, né, de espaço. E como nós aumentamos muito a diversidade do próprio evento, estamos numa situação que a gente não dá para fazer mais dentro do parque. Seria excelente fazer lá dentro, mas não dá mais. Sabe? Assim, a gente tem passado alguns apertos por questão de logística e de espaço. Então, nós esse ano vamos para o centro de convenções, que eu acho bacana o centro de convenções. Primeiro, vamos... O centro é daqui, de Foz do Iguaçu, né? Isso é bacana. E a gente pode... O espaço ficou muito bom. Não tinha, assim, ventilado nos últimos anos, pensando em fazer naquele espaço. Mas aí nós estivemos lá olhando, descobrimos que dá para fazer muita coisa legal ali e atende a gente perfeitamente, sabe? E vende o espaço também, né? Assim, como um espaço. E a LatinoWare, ela tem uma programação aí diversa, muito diversificada mesmo, né? A cada edição, nesse ano já, a 15ª edição, vem trazendo novidades não só na área de tecnologia, enfim. E participações de gente do Brasil inteiro, gente do exterior. Você me contava aqui fora do ar até que tem gente aí que vem de ônibus, lá de Rondônia, Porto Velho, até aqui, Foz do Iguaçu, para participar da LatinoWare. Engraçado, isso mesmo, assim, isso torna esse evento um evento especial, porque a gente tem pessoas de Palmeiras dos Índios, do Alagoas, tem pessoal de Rondônia e Porto Velho, nós temos caravana vindo de Belém, sabe, assim, a gente não consegue entender como é que esse pessoal, a logística que esse pessoal faz para chegar aqui, mas eles chegam aqui. 3 dias de viagem, no mínimo, pois, né? Pois é, a gente tem, isso é uma coisa que a gente tem visto, o pessoal sai sábado das cidades dele para chegar aqui na quarta-feira, para estar aqui na quarta-feira de manhã, às 8 horas da manhã, né, quando abre o evento. E isso é muito bacana, sabe, assim, esse é um evento que... Foz do Iguaçu deve ter orgulho de ter esse evento, porque esse é o maior evento hoje na América Latina, nesse sentido, que é tecnologias abertas, software livre. Olha, muito bom. E eu garanto para você o seguinte, né, Foz do Iguaçu tem orgulho sim desse evento aí, que é uma marca registrada aqui da cidade. Para esse ano, eu vejo que, né, com as inscrições abertas, o evento ele acontece em outubro, né, entre os dias 15 e 19 de outubro, as inscrições já estão abertas, mais de 1.300 inscrições já foram fechadas? Isso, já olhando hoje, assim, ela tem 1.500 pessoas inscritas, mas a gente tem hoje 67 caravanas já inscritas, a gente tem caravanas com 300 pessoas, porque às vezes cria-se uma caravana com 6 ônibus, sabe assim, e para melhor controle deles, e acaba, a gente imagina que... Nos cálculos, nós devemos ter aproximadamente 3.600 a 4.000 pessoas novamente esse ano no evento. Que é muito bom para o evento e também é muito bom para a cidade. Né? Qual que vai ser aí o principal tema? Quais são os principais pontos em debate para a edição deste ano? Nós, esse ano, há 3 anos atrás, nós pegamos a LatinoWare e dividimos ela em grandes temas. Então, nós temos um tema chamado educação, que chama Educação para o Futuro, que é uma grande... Acho que a grande atração da LatinoWare esse ano é essa questão de você ter... nós temos um convênio com um monte de... com o MIT, com o pessoal dos embarcados. Embarcados é uma empresa que mexe com tecnologia. O pessoal que mexe na parte de makers, que são os fazedores, que criam coisas. E vai ter um espaço aberto onde as pessoas, as crianças, vão poder aprender a... Não só as crianças, mas os professores, os pais. A gente quer que os pais participem da LatinoWare também, porque é uma nova forma de ensinar, de ter educação. Então você vai ter crianças aprendendo a fazer robôs dos 7 anos de idade a pessoas com 60 anos de idade. Já fizemos essa experiência para teste e funciona perfeitamente. Então nós estamos esperando aproximadamente uns 800 alunos na LatinoWare. Sabe, isso envolve o pessoal de Cascavel, Medianeira e Foz do Iguaçu. A gente quer mais pessoas. Também tem uma trilha, que é uma trilha que é muito importante, que isso serve para todos os educadores, para os pais também, todos os pais estão nos ouvindo. É uma questão da trilha de segurança. Né? A segurança, todo mundo fala sobre segurança da informação, sobre tecnologias de proteção de dados, mas às vezes as pessoas esquecem que a gente tem uma coisa que tem que proteger muito mais, que são os nossos filhos. Sabe assim? Então vem especialista, vem a Graça Torres, que é uma especialista que só fala sobre segurança da internet, que fala sobre crianças... sobre pedofilia, que as pessoas não gostam de falar, mas assim, o seu filho está lá no computador, sem ninguém, está vigiando, essa liberdade que a gente dá para os filhos, a gente cuida, a gente fala sobre isso, essa questão no LatinoWare. Tem outro assunto também que fala, a gente tem falado muito sobre o LatinoWare, que é a questão de negócio. A gente que vive no mundo de nerd, a gente sabe que tem muita gente inteligente no Brasil todo, mas você, a gente não sabe ganhar dinheiro, a gente não sabe como fazer negócio, todo mundo sabe fazer robôs, faz nave espacial, mas não consegue ganhar 10 reais, né? Não consegue vender os produtos. Então, esse ano, nós, em conjunto, em parceria com o Parque Tecnológico, com o pessoal de negócio tecnológico, nós estamos reforçando novamente essa parte de negócio. Vamos trazer investidores, para as pessoas mostrarem os produtos deles e fazer um pitchzinho. E uma coisa bacana que a gente vai ter na Lojinha esse ano, que é um hackathon para a Tribos Fronteira. A gente não vai, a gente vai falar um pouquinho, posso falar um pouquinho sobre ele, mas eu falo o seguinte, vai ser muito bom para a Tribos Fronteira, o hackathon que nós estamos fazendo. É uma experiência nova para nós do Latino Air, né? É um evento, o hackathon dura 3 dias, as pessoas vão ficar 24 horas programando e o beneficiário vai ser as 3 cidades da Tribos Fronteira. A Tribos Fronteira vai ser beneficiada com isso. Então isso é uma coisa bem legal que tem no Latino Air esse ano. Vamos só até explicar para o ouvinte que está nos acompanhando o que é o termo hackathon. Ele é uma, como se fosse, digamos assim, uma maratona hacker. Isso. É uma maratona para desenvolvimento de softwares de tecnologia? Isso. No primeiro dia você senta com o pessoal que se inscreveu para o hackathon e essas pessoas são informadas quais são os temas gerais do hackathon. Por que eles vão escrever? Em cima de qual proposta que você vai, qual demanda você vai fazer. Exemplo, já teve aqui hackathon sobre turismo, né? Então a pessoa vai falar, ah, vai ter um hackathon sobre turismo, a gente vai falar o que a gente precisa ajustar. Então o pessoal vai escrever uma appzinha, ou vai escrever um aplicativo em cima daquela solução. E essa é a função do hackathon. E o hackathon, ele tem uma vantagem, porque você tem uma... A ideia não é entregar um produto inteiro, né? A ideia é entregar um protótipo que você possa aplicar. E outra vantagem que a gente tem feito, que a gente está acertando, que essa pessoa que ganhar os primeiros lugares vão poder incubar uma empresa também dentro do parque. Sabe assim, vão participar, vamos incubar. Porque é tudo que as pessoas querem. Então vai ser monitorar, vai ter monitoria, vai ter pessoal explicando como é que funciona, sabe? É bem bacana o hackathon. Sabe? É bem legal. Latino Air é um evento aqui que atrai muita gente para Foz do Iguaçu e eu digo assim, não é por acaso que tenhamos um evento como esse aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Conta para isso a localização numa região de fronteira, né? Mas também o fato de que Foz do Iguaçu já há muitos anos se posicionou aí como um dos destinos de produção de tecnologia no Brasil? Com certeza. As pessoas, às vezes, a gente tem que... Isso eu falo para todo brasileiro, né? Assim, ainda bem que o país tem passado por isso, a gente tem melhorado essa questão do complexo de cachorro vira-lata que a gente tinha. Né? Nós somos considerados os melhores países do mundo na parte de desenvolvimento tecnológico, assim, na parte de desenvolvimento de código. Nós somos muito bons. Nós temos excelentes programadores aqui dentro. E Foz do Iguaçu tem uma coisa bacana em Foz do Iguaçu. Assim, para a gente que está aqui há mais tempo, estou aqui há 30 anos, a gente vê a evolução do próprio pessoal da academia, né? Assim, e essa questão do pessoal estar aqui, as universidades estão aqui, as escolas, as entidades estão aqui, isso criou um grupo de pessoas com um talento muito grande. As pessoas já estavam com talento, na verdade você precisa de uma oportunidade. Né? O Latino Air, ele quer dar essa oportunidade para as pessoas, e o Latino Air tem umas coisas bacanas esse ano, assim, que a gente, eu vou fazer só um resumo, uma coisa mais simples, a gente vai ter um banco de empregos, sabe assim? A gente tem um problema muito sério para pegar mão de obra. As pessoas, às vezes, têm uma competência muito grande para fazer, mas acho que não tem competência. E nós, no Latino Air, nós vamos ter parceiros de empresas que vão estar lá cadastrando pessoas para ser empregadas. Vão ser empregadas, naquele momento que eles fizeram a inscrição, se as pessoas vão ter uma seleção, as pessoas já vão ser. Vai ser feita a um processo, né? Uma entrevista. Uma entrevista, porque assim, a pessoa vai sair dali empregada. Sabe assim? Isso é muito bom. E não é só emprego local, não. Emprego para outros estados. Então, isso é uma coisa legal. Assim, acho que Foz do Iguaçu é uma cidade que tem uma crise muito bacana. Ela podia ser um Vale do Silício, sabe assim, na Tribos Fronteira, porque é muito bacana isso aqui. E eu digo o seguinte, eu conheço algumas pessoas aqui em Foz do Iguaçu, né, que montaram aí pequenas empresas nos últimos anos e que hoje, né, estão aí expandindo seus negócios, inclusive prestando aí consultoria, implantando sistemas em Minas Gerais, em outros estados brasileiros, enfim, é um negócio aí que realmente tende a crescer e até pelo fato de que temos aqui muita mão de obra qualificada, né, o curso de Ciências da Computação da Unioeste, por exemplo, há muito tempo que existe, ou seja, temos aí uma formação toda, muitos profissionais aí que a cada ano entram no mercado e de pouquinho em pouquinho vão conseguindo espaço? Isso mesmo, você falou uma coisa bacana. Conseguindo espaço, nós temos empresas hoje com nomes dentro de Foz do Iguaçu. E tem uma coisa bacana que tem acontecido na academia, principalmente aqui em Foz do Iguaçu, isso dentro da Noroeste, dentro das outras escolas, que é a aproximação de diversos cursos. Você tem o pessoal da ciência da computação, pessoal da engenharia de software, pessoal de aproximação de dados, aproximando o pessoal da engenharia elétrica, engenharia mecânica e fazendo negócios juntos. Porque antigamente eram dois mundos diferentes, cada um cuidava do seu. Mas chegou à conclusão que não consegue viver nesse mundo de hoje, esse globalizado, com essas novas tecnologias separadas. Então você tem visto muitas soluções, né, sendo feitas. A gente tem sensores instalados num monte de lugar nesse estado, feito pelo pessoal de Foz do Iguaçu, sensores de chuva, que vão estar na Latinoamérica, vai ter mostra do pessoal das universidades, né? E o pessoal precisa ver. E é um outro lugar também legal para aquelas pessoas que não têm a decisão ainda de um emprego ou de uma profissão. Vá à Latinoamérica, porque como a gente tem lá a pessoa de engenharia elétrica, engenharia mecânica, ciência da computação, diversas áreas da tecnologia, educação, sim, é um lugar bacana de ver, sabe assim? E tem um detalhe bacana também. Foz do Iguaçu, pessoal, as escolas públicas de Foz do Iguaçu são isentas das inscrições, tanto elas municipais quanto as estaduais. Nós fizemos isso esse ano também, de pegar as universidades, as próprias universidades, seja elas particulares e públicas também, de facilitar a entrada deles na Latinoamérica. Porque a gente tem visto o seguinte, existe muito evento de tecnologia em Foz do Iguaçu. Eles acabam sendo necessários porque eles acontecem normalmente em hotéis, né? Os hotéis, a quem faz o evento não é daqui, então ele não divulga na cidade, a pessoa não sabe o que está acontecendo no evento. E isso, a gente quer que as pessoas de Foz do Iguaçu, porque afinal de contas, os patrocinadores, os organizadores são de Foz do Iguaçu. A gente quer que a população tenha essa oportunidade e vá conhecer Foz do Iguaçu, vá conhecer o Latinoamérica. E olha, o Mauro Bandeira faz um comentário aqui na nossa live no Facebook, né, referindo-se ao nosso entrevistado, Marco Siríaco Martins. Ele diz aqui, esse manja é do tempo do TK-85. Verdade. Obrigado, Mauro. Verdade mesmo, sim. Né? Nada melhor que ter 60 anos. Né? Assim, é uma coisa bacana. Mauro Bandeira, muito obrigado aqui pela participação. Também conosco aqui o Eduardo Henrique Sebastião, acompanhando a Patrícia Menezes também aqui. Muito obrigado a todos que nos prestigiam através do Facebook Rádio RCI Iguaçu. Vamos lá, quem está nos ouvindo agora ficou interessado em conhecer um pouquinho mais sobre a Latinoair, 15º Congresso Latino-Americano de Software Livre e Tecnologias Abertas, também os eventos paralelos, né, que vão acontecer durante a programação. Quem quer fazer inscrições, como é que pode fazer? Entra no site na internet. Entra no site do Latinoair, que é www.latinoair.org. Não, só .org, não tem .br. E na parte de inscrição tem um link para onde, para a aplicação que vai fazer a inscrição. Portanto, latinoair.org. O evento é de 15 a 19 de outubro? Ele começa no 17, 18 e 19 de outubro. São 3 dias de evento. Porque, assim, é a única forma de a gente fazer. Mas vai, assim, tá bem bacana. Eu acho que, assim, que a gente é feito nessa semana, em outubro, por causa da própria temperatura de Foz do Iguaçu, né? É uma coisa, assim, interessante. Nós temos um acordo com as universidades no Brasil todo, que nessa semana, as pessoas que vêm para o Latino não têm trabalho na escola. Os professores geralmente vêm, então é aula dada para eles, sabe? O pessoal vem como aula dada. É bem bacana isso aqui, sabe? Se cria esse modelo de negócio. Sem contar que a própria cidade acaba ganhando com isso, que as pessoas não fazem essa conta. Assim, a gente coloca 3 mil pessoas aqui que ocupam hotéis. São 3 mil. Eu lembro que um ano nós pegamos, tinha 2.900 vagas de hotéis ocupadas pelo pessoal da Latinoair. Essas pessoas ficam aqui 3 dias, comem, bebem, pegam táxi, pegam Uber, andam de ônibus, faz tudo. Isso acaba movimentando a própria cidade, né? Então isso é muito bacana. Latinoair.org, o site para saber outras informações. Marco Siríaco Martins, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Eu que agradeço. Obrigado.